Tem que acabar nessa noite. Atenção, muita atenção! Sábado, dia 23, inauguração da mais nova distribuidora da cidade. Distribuidora O Carlisto. Onde você encontra aquela cervejinha gelada, com aquele espetinho que todo mundo gosta. Além de refrigerantes destilados, tabacaria, gelo, carvão e produtos de conveniência. Venha conferir. Ficamos localizado na Avenida José Leão 980, Cidade dos Funcionários, em frente à Farmácia Pague Menos. Variedades, atendimento de qualidade e preço baixo, você encontra aqui. WhatsApp para contato 996376204. 996376204. Instagram Carlisto Distribuidora. Meus amigos, a promoção de inauguração. Tem Heineken Long Neck Mofada, R$ 5,99. É isso aí, R$ 5,99. Budweiser Long Neck Mofada por apenas R$ 4,99. Ei, eu disse R$ 4,99. O quê? Não acredito. Spaten Long Neck Mofada R$ 4,99. Só R$ 4,99. E aí, vai ficar de fora dessa? É só na distribuidora O Carlisto. Apoio MM Divulgações. Tem que acabar nessa noite. Essa noite. Atenção, muita atenção! Sábado, dia 23, inauguração da mais nova distribuidora da cidade. Distribuidora O Carlisto. Onde você encontra aquela cervejinha gelada, com aquele espetinho que todo mundo gosta. Além de refrigerantes destilados, tabacaria, gelo, carvão e produtos de conveniência. Venha conferir. Ficamos localizado na Avenida José Leão 980, Cidade dos Funcionários, em frente à Farmácia Pague Menos. Variedades, atendimento de qualidade e preço baixo, você encontra aqui. WhatsApp para contato 996376204. 996376204. Instagram Carlisto Distribuidora. Meus amigos, a promoção de inauguração. Tem Heineken Long Neck Mofada, R$ 5,99. É isso aí, R$ 5,99. Budweiser Long Neck Mofada por apenas R$ 4,99. Ei, eu disse R$ 4,99. O quê? Não acredito. Spaten Long Neck Mofada R$ 4,99. Só R$ 4,99. E aí, vai ficar de fora dessa? É só na distribuidora O Carlisto. Apoio MM Divulgações.